Fala, segunda é pra curtir, é pra dançar. Amélia, eu e você, coisa melhor não há. Sabe essa carinhosa, toda a galera aí do Antenas Bar, da Domingueira do Antenas Bar. Meu parceiro DJ Ronilson por aqui hoje, dando prazer da preferência. E a visita do palácio com o seu maestro Rebelo. Obrigado, hein, Ronilson. E toda a galera da Domingueira do Antenas Bar. Fantasia, meu jeito infinito de amar. É coisa melhor não há, do que ficar na praia olhando esse mar. Fantasia, meu jeito infinito de amar. Oh, oh, coisa melhor não há, do que ficar na praia olhando esse mar. Oh, oh, onda vem devagar. Vem fantasia, meu jeito infinito de amar. Oh, oh, coisa melhor não há, não há, do que ficar na praia olhando esse mar. Vai, Palácio! Oh, oh, anda bem devagar, fazendo mudar meu jeito infinito de amar. É coisa melhor não há, do que ficar na praia olhando esse mar. Meu parceiro Ivan do Vox com a gente. Para, Ivan! Coisa bem devagar. Do somo. Vem fantasia, meu jeito infinito de amar. Coisa melhor não há, DJ Rebelde, na praia olhando pro mar. Anda bem devagar. Vem fantasia, meu jeito infinito de amar. Aí a sequência pra viajar no sul. Alô, daí. Você calada no meio da multidão. Égua do Sul. Tento falar, da minha louca paixão, que me deixa só cheio de desejos. No lampejo deste coração, vejo teu corpo novo em pleno verão. Contidos dos pecados de Adão. Ai, ei, ei, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ei, ei, oi, ai, ei, ei, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ei, ei, oi, oi, oi. Palácio dos Reis, é a nossa segunda-feira. A sobrevivência marcando presença. Na ausência desta solidão, vejo teu corpo nu em pleno verão. Sonhos contidos dos pecados de Adão. Ai, ei, ei, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ei, eu, ei. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. DJ Rebelde! Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Vai pra cima! Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Grande amigo Cláudio, no Guidão do Cláudio. Meu amor, que é a Patrô Alex com a gente. Mais, alô, Cláudio! É demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. E o teu amor com o meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei. Bora, Jorge! E sempre vou amar. Quanto brinca! Amor, só você eu quero. E aí, Vavá? Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz.

preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Não vem! Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Que eu sou de você. Passou o dia e a noite, vem me apavorar. Solidão no meu peito, vem me atormentar. Meu amigo Gleberson, eu preciso e companheiro do seu grupo, chama Ju. Todo instante. Alô, Ju! Já não faz mais sentido ficar tão distante. Patrocinador oficial do garoto. Vem ficar na minha vida. Vem de vez se despedir. DJ Rebelde. Padrinho Edson e madrinha Sueli. Eu amo você. Música gostosa. Música boa que marcou. Vamos lá. Falar de nós é muito fácil. Essa é boa da Jorge. Só 4x4. Difícil demais. Mas mesmo assim, eu falo com certeza. Amo você. Volta pra mim. E aí? Te quero tanto. Bora, Bibedinha! Bora, Mara de Puxa! Já estamos aqui no palácio. É tão. Ponta cúmula do quintal do Glaucio. E vou chorar. Já curtindo música boa. Quero te amar. Na hora do amor. Mas na hora do amor. A saudade daquele charque. Escuta a voz da razão. Aí aquele charque montado ao teu lado. Aí ela liga pra ele. Volta pra mim. Volta, meu amor. Te quero tanto assim. Bora, Aguinaldo. Sem seu amor. O Aguinaldo Antônio. É tão. Então, com a gente, obrigado! Vivo a chorar! Alô, Sola! Só quero te amar! Na hora! Na hora do amor! Na hora da broca! Na hora do amor! Penso em você demais! Morro por dentro! No pensamento! Só você quem tá vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. É Palácio! Viver sem teu amor. Aí tu fala assim, ó. Não dá, não sei, não dá. Vamos lá. Amanhã, terça-feira, tem Maloca do Bureza lá no do lado do Rio. Já é sucesso a nossa terça-feira tradicional do Interlã. E o nosso convidado é o DJ Tom da Carroça amanhã. É bom poder beijar é isso, Márcio. O corpo todo, vendo prazer no teu. É isso, Márcio. Sente teu coração batendo forte. Quarta-feira, Amado Cardoso do Juruna. É sucesso também. Viver sem teu amor. E aí? Não dá, não sei. Júlio Gleberson. Do que amar você. E o Gleberson fala assim, ó. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Fez assim, me enganou e só fez me iludir. Foi numa noite de amor que me entreguei a você. Ai, ai. Agora você não liga pra mim e faz não me entender. Meu maestro da saudade, que eu te quero e me apaixonei. E aí, mulher? Você quebrou, fez chorar meu coração. A pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir. Vai, meu amor. Encontrar outro amor. E sei, vou te esquecer. Será que ele vai fazer o mesmo do que eu? Queria te conquistar. Eu só queria te amar. Com seu olhar sedutor, foi você que me encantou. Vai! Agora você não liga pra mim e faz. Chega, passa um filme na cabeça da cena. Que eu te quero e me tá pensando em alguém ali. Você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim a pensar em você. Fazendo sofrer, vou conseguir encontrar outro amor. E sei, eu vou te esquecer. Precisa. Sobre amor, se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Vale Palácio! Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Bora, garçom, não chega do meu patrão ruim aqui do meu lado direito. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Bora, garçom! Fez um romantismo se perder. Meu parceiro, Ivan do Forte da... Brigas foi que restou. Só de mãe, mãe! Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa. Meu parceiro Silvio da Kombi! Alô, Silvio! Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane.

vista agora é recordar. Era tudo tão perfeito quando eu estava. Sobre essa carinhosamente, toda a família Bada Como está aqui com a gente hoje. Amigo DJ Silvio, patroa Sheila e toda a galera aí do Bada Como. Mas de repente, alô, Silvio! O sonho acabou. Você se foi e eu fiquei sozinha aqui. No nosso mundo, sem chuva e sem sol, só me restou o meu pranto que não para de cair. Amigo Gleberson! E o Tico com a gente, galera! Aí do Bada Como, abraço a você! Você se foi e eu fiquei sozinha aqui. Bora, Balagio! No nosso mundo, sem chuva e sem sol, só me restou meu pranto que não para de cair. Esse amor que não está. DJ Rebelde, meu coração vive sempre presente como um raio de sol. Sabe quem tá cantando aí? Que brilha sempre na magia do amor e na calada da noite. Capim amaranto, levo que vou te amar. Puro amor. Porque depois por aqui, banda quero mais. Só existe o presente e perder, disfarce do amor. Porque eu te quero demais e por aqui estou. E não esqueço meu eterno amor. Régua do Sul. Porque eu te quero demais. Não te assusta. Não te assusta, meu eterno amor. Esse amor que não está. Olha aí, Cláudio! No meu coração, vive sempre presente como um raio de sol que brilha sempre na magia do amor. Calada da noite, nego que vou te amar. Puro amor, porque depois por aqui relembra. Só existe o presente, baby, me esparce do amor. Porque eu te quero demais e por aqui estou. E não esqueço o maestro da saudade. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Bora que já sai da Demichel e da Dei Edielson. Eu já sei que não te quero, Edielson. Seu amor não é sincero, bem melhor assim. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Foi sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. Deixa pra cima de garinho, toda a galera. Aí da RRE Multimarcas, lá de Barcarena. Meu grande amigo Sola, em companhia do seu grande avô, Patrão Andréia. As lojas que vende o Maestro Rebelde lá em Barcarena. Com as melhores marcas, Legado, Bauru. Meu coração. E o Bros. Guardado muito amor. É nas lojas RR Multimarcas. Fala, meu parceiro Sola. Tamo junto. Sem quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. RR Multimarcas de Barcarena. Organização Amigo Sola. Sem magoar, quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. Vai pra cima! De nós dois. Eu voltei, mas agora só pra ficar. DJ Rebelde, jamais em um momento pude. Bora, Vila de Borboleta! Domingo agora! A primeira campanha solidária do Círio é na quadra da prefeita, é mais uma dele! Serginho Promoções! Sempre levando as melhores atrações lá na quadra da prefeita! E esse domingo tem o DJ Naldo Júnior, DJ Neto, DJ Silvinho Vinil, Arthurzinho, Elton e o seu maestro! Rebelde! E a entrada é 1 quilo de alimento não merecido. A festa toda é o teu olhar. Só Serginho, você tem o dom de iluminar. Serginho Promoções, o homem que promove os melhores eventos de saudade. Fechado com o maestro DJ Rebelde Saudade. Levar flores brancas pra celebrar. Olha a bacadinha! E tentar amor. Sempre o meu prazer, vale tentar amor. Cintilante, mais bela é o teu olhar. Vai pra cima, DJ Rebelde. Ficar amor, se você me compreender. Fala, Zico! Sei que vou sofrer. Vai! Never seen you looking so lovely as you did tonight. Never seen you shine so bright. Chaka. Vai cantando assim. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Given half a chance. E aí, Palácio? I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Parada original! Lady in red. DJ Rebelde. Is dancing with me. Essa aqui é parada. There's nobody here. Vai, vai, vai, vai. Não vale a pena. It's where I wanna be. I'm in love. Aí todo motel com essa música. This beauty by my side. Aí, Amélia. Never forget. Aí, Amélia. Assim, ó. The way you look tonight. Thank you. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Tá chegando o aniversário da Jorge Gosbob. Em setembro tá chegando, hein, Márcio Pop! Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. E assim, você me perdeu. Vai, vai. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Será que vale a pena? Não vale a pena ter você. Vale a pena esse pique, você não vale? Encontrar. Aí o garçom não chegou ainda. Alguém que vale amar. Alô, garçom, cadê tu, garçom? Aí você vai saber. Garçom, cerveja aqui do meu lado direito, hein? Que perdeu um grande amor. DJ Rebelde, DJ Rebelde na sequência. Sinto que estava muito sobre mim. O sussurrar no meu ouvido frio. E ela? Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Como é que é? Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Liga. Música boa. Liga. Alô, Glaucio! Alô, Alexi! Jogo frágil, sei. Ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. No jogo frágil, eu sei. Que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Decepção, não. Almas desse falso amor. É. Irá ferir um de nós. Deixa eu abraçar o Ligarinho. O Anderson e a Galega. Esse casal que eu tenho um carinho, muito respeito, muito grande pra você. A fantasia não. Amanhã. Purecinha! Não vou permitir ouvir. Não quero um amor assim. Não vou permitir ouvir. Quero um amor assim. Não vou permitir. Não, eu não quero. Pula no barco! O mar é frio, com a sua voz. arrepender. Bora, DJ Silvio da Kombi! Bora, família Kombi da saudade! Bora, invadiu por essa manhã! Tiro do sentimento de amar. Não soube nem cantar. Tão real quanto seu amor. É um adeus que vai me dar. Eu não vou chorar por você. E não vou deixar de viver. E a fantasia? A fantasia não deve existir. Alô, Amélia! Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim do sonho. Chorei, chorei por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém. Chorei, não imaginei que um dia fosse sofrer assim. Quando você falou, e seu amor se acabou. Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Chorei por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém. E aí? Chorei, chorei. Não imaginei que um dia fosse sofrer assim. Quando você falou, ai, Amélia, que seu amor se acabou. Tudo em mim mudou. Geronilson, ele é o gato safado, né? Fala, gato safado. Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em ninguém. Ninguém. Tudo que um dia me nem mim mesmo. Espero que me escute de alguém. Nem na sombra. Oh, meu amor. Oh, amor. Chorei, chorei por você, meu bem. Como nunca eu chorei por ninguém. Chorei. Música boa. Não imagino. Rolando. Que um dia no palácio. Fala, Cláudio do Guidão do Cláudio. O trailer da saudade. Nem me mudou no momento em que você me deixou. Aí, Cláudio. Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em ninguém. Tudo que um dia me falou. Espero que não escute de alguém. Oh, meu amor. Chorei, chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei. O maestro da saudade, DJ Rebelde Saudade, mixando suas melhores ao vivo. Palácio dos Bares, aonde você chega e se aconchega, é a nossa casa de toda segunda-feira. Tamo de volta, tamo de volta. Alô, Amélia, essa é nossa, tu sabe. Quanto vai? Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Como é que é? Tô ligando agora só pra te avisar. A cobrar? Que pro seu amor eu não vou mais chorar. Ninguém vai cobrar, não. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Sabe por que, amiga? Tarde demais. Eu já refiz meu caminho.